Graça e paz, amados. Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema da fé no curso de treinamento para obreiros, líderes ministeriais, missionários e jovens pastores. Nós vamos dar continuidade ao tema da fé, usando alguns elementos do avivalista Kenneth Hagin, no seu capítulo 3, no livro Curso de Estudos da Fé Bíblica, editado pela Graça Editorial. Em primeiro lugar, há uma diferença entre fé e a esperança. Diz o texto de Hebreus assim: agora a fé é a certeza das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Na versão Moffat, lemos em Hebreus 11, 1: agora a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que não vemos. Na versão moderna, lemos: a fé é o dar substância as coisas que se esperam. Então, a primeira diferença importante é que a fé é para operação missionária agora. E a esperança cristã diz respeito ao futuro, à escatologia. Guarde bem isso, porque as pessoas costumam confundir isso com: ah, eu vou esperar alguma coisa semana que vem, o mês que vem. Não, não é isso. A fé é agradável a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, e a esperança é esperança escatológica, diz respeito ao segundo advento, à volta do Senhor Jesus. São conteúdos distintos, embora nenhum seja superior ao outro. Somente que a fé é o instrumento que agrada a Deus, é o instrumento com o qual nós não podemos realizar a obra missionária a menos que o tenhamos. Nós precisamos da fé para a realização da obra missionária, para agradar ao Senhor e para viver, porque nós vivemos é pela fé, tá bem? Então, a fé para viver aquilo que a palavra diz é para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é para operar a obra missionária que o Senhor nos tem proposto. A esperança é para o futuro, é escatologia, o estudo das últimas coisas. Na verdade, a esperança diz respeito à volta do Senhor Jesus. Em segundo lugar, tendo como premissa de que a fé é para agora, nós podemos entender que podemos ser cheios do Espírito Santo, e podemos ser cheios do Espírito Santo agora. Se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, você pode, pela fé, ser cheio do Espírito Santo. Isso é pela fé. Não é a sua esperança que vai levá-lo a isso. É a fé. Tal declaração não expressa a fé. Qual declaração? A declaração de alguém que diz o seguinte: eu creio que um dia eu serei cheio do Espírito Santo. Não, não é assim. Isso não é expressão da fé. Isso é esperança e está colocada em lugar errado, porque a esperança diz respeito ao aspecto escatológico, como eu mencionei. A esperança sempre aponta para o futuro, enquanto a fé aponta para o presente, para o agora, para o exato momento. Por isso, pela fé é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E sem a fé, nós não receberemos o poder que vem do alto e não receberemos todas as bênçãos que Deus nos dá graciosamente. É obra da graça? Sim, Deus nos dá gratuitamente. Não é por mérito de ninguém. A fé não é um mérito. A fé também é uma graça, também é um presente. E é um presente imerecido, mas nós precisamos da fé para entrar em concordância com o Senhor, porque nós saímos da dimensão natural para uma dimensão sobrenatural, para uma dimensão espiritual, a dimensão de Deus que é Espírito. Por isso, nós somos remetidos ao terceiro ponto. A oração de concordância. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, disse Jesus, onde Jesus diz: Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhes, se-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Eu vou dar exemplos do nosso grupo. Se concordarmos que a pastora Renilda vai re receber toda a cura física que ela precisa e toda a provisão para o desenvolvimento do seu ministério, se nós estivermos em oração de concordância, ela receberá pela graça de Deus. Aleluia! Eu tenho certeza disso. E citando a pastora Renilda, eu cito cada membro do grupo, cada membro do grupo, em suas necessidades ministeriais, em sua vida pessoal e necessidades ministeriais ou familiares, nós temos a certeza que se orarmos juntos, como diz a palavra, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Irmãos, às vezes eu percebo que nós selecionamos algumas partes da Bíblia e nós retiramos essas partes da Bíblia como se elas não existissem, ou então escolhemos outras que nos parecem mais possíveis, vamos dizer assim, e nós ficamos só com esses textos, enquanto o nosso Deus é o Deus do impossível, ele opera o impossível. Onde o homem chama de impossível, Deus chama de possível. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que operou maravilhas ao longo de toda a história e opera maravilhas na nossa vida hoje. Em quarto lugar, a esperança, então, situando bem você, é esperança para o futuro, graças a Deus, pela bendita esperança. A bendita esperança da igreja é o retorno do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Em breve, a ressurreição dos que morreram em Cristo, o arrebatamento dos santos que estão vivos, a esperança do céu, a esperança de vermos nossos queridos e nossos amigos. Graças a Deus por essa esperança. Nos regozijamos nessa esperança, mas tudo isso está no futuro. Jesus está vindo de novo, quer creiamos nisso ou não. Aqui, veja bem, não entra a questão da nossa fé. Se eu creio ou não creio, isso vai fazer com que eu entre ou não entre no reino, eterno de Deus. mas que Jesus vai voltar, ele vai voltar, independente de alguém crer ou de alguém não crer. Jesus está vindo de novo, quer creiamos nisso ou não. Ele está vindo porque a palavra de Deus assim o diz. A ressurreição ocorrerá, quer tenhamos fé ou não. E os nossos entes queridos e amigos que foram salvos e que já morreram estão com o Senhor, quer creiamos ou quer não creiamos. E voltarão com Jesus em sua vinda. Minha fé não trará Jesus de volta. Não é a minha fé que trará Jesus de volta. É a palavra dele que nos garantiu. Em outras palavras, não posso crer que ele voltará num instante específico e liberar a minha fé para trazê-lo de volta. Ah, vamos concordar que Jesus volte amanhã, porque o senhor falou no terceiro ponto a oração de concordância. Não, irmãos, isso diz respeito o dia e a hora da volta do Senhor. Quem definirá é o Pai. Não somos nós, nem a nossa fé. Se isso fosse possível, a igreja poderia crer e trazer Jesus de volta no momento que quisesse. Mas nós não somos o Deus soberano. E é o Deus soberano quem vai operar essa bendita obra. Jesus está vindo, irmãos. Contudo, trata-se do futuro, pois não sabemos quando acontecerá. No entanto, sabemos que acontecerá. E trata-se de uma esperança bendita. E sabemos que é uma esperança purificadora, pois lemos isso na primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 3. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. A bendita esperança refere-se ao tempo futuro. Creio que Jesus está voltando, mas ele está voltando. Você creia nisso ou não creia nisso? Esperar pela bendita esperança da volta de Jesus é uma combinação da nossa crença na palavra e da esperança que temos no amanhã, no que a palavra diz. Isso se refere ao futuro. Quando eu digo crer para os que vão ser salvos, porque os que não são salvos e que não vierem a aceitar Jesus, mesmo não crendo, tenham a certeza que Jesus vai voltar. Em quinto lugar, é preciso transformar a minha esperança em fé. Já que a esperança é para a volta de Jesus, o que nos cabe agora? Viver a plenitude do Evangelho. Viver a plenitude da vida, viver o absoluto prazer máximo, viver a plena realização da vontade de Deus. Só a plena realização da vontade de Deus é que gera em nós um viver pleno ou abundante e eterno. Além de viver, nós vamos ser agradáveis a Deus. Deus vai olhar para nós e, além de verificar a nossa esperança na volta de Jesus, vai ver: ah, esse meu filho, ah, essa minha filha, ele tem a fé e a fé dele me agrada. E mais do que isso, o Senhor precisa de ministros que tenham fé para operar a obra missionária agora, antes da volta dele, porque depois que Jesus voltar, não precisaremos mais ter fé, porque aí nós gozaremos plenamente da vida eterna com Deus. Aí não precisaremos mais de fé lá no céu, ou no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Não precisaremos mais de fé, nem da esperança, porque ela já terá se concretizado. Então, nós desfrutaremos do amor, nos contentaremos no amor eterno. Então, transforme a sua esperança em fé para viver plenamente, para agradar a Deus e para operar uma vida missionária tremenda. Não é para você ser um crente mediano, não é para você ser um crente que não é capaz de orar e ajudar as pessoas, expelir espíritos imundos, curar enfermos, transformar pela oração de fé, em concordância com a pessoa, obstáculos aparentemente intransponíveis. Você vai para a dimensão sobrenatural e vai ser um instrumento de Deus para mudar as vidas. Um obreiro de Deus, desde o oficial de escala, um diácono, um presbítero, um pastor, um líder ministerial, um missionário, todos nós precisamos de uma fé operante. Agora, um outro item, você não pode crer além daquilo que conhece. Meu chamado é rápido. Você não pode crer além daquilo que conhece. Se você conhece pouco a palavra, vai crer pouco. Se você conhece muito das promessas do Senhor, você vai experimentar muito da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E não é só isso, não é só pela produção da fé pela palavra, é que na medida que eu conheço as promessas de Deus e o poder que Deus me concede, eu sei o que eu posso realizar em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quando eu sou um cristão que não conhece muito a palavra do Senhor, o que acontece é que eu fico sempre dependendo de outra pessoa para orar por mim. Isso não pode mais acontecer. Irmãos, nós estamos chegando a 130 ministrações. Só nesse pequeno ministério. Vá até o blog, conheça a palavra de Deus. Mas antes disso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça as pregações do seu pastor ou da sua pastora na sua igreja local, na sua denominação. Estude livros evangélicos, vá a blogs que sejam edificantes ou sites que sejam edificantes. Conheça a palavra, porque conhecendo a palavra, você vai experimentar da geração da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e você vai saber tudo o que Deus pode fazer em você e através de você. Leia a palavra para que você tenha uma fé operante. Um outro item é que você deve crer que recebeu a sua oração antes de obter. Eu tenho um determinado propósito. O Senhor está me chamando, está me levantando para uma vida de diácono, diaconisa na igreja. Estou dando só um exemplo, irmãos. Ou eu tenho um propósito de que os meus familiares sejam salvos. Ore por isso. Eu tenho uma fé de que eu vou alcançar uma plena consagração. Ore por isso, mas creia e receba já. Eu já recebo a plena consagração. Eu já recebo a salvação dos meus familiares. Pode demorar um tempo, irmãos, para você ter a resposta, porque o tempo é de Deus, há tempo para tudo. E o Senhor não obriga ninguém a fazer nada. Ele vai bater na porta da casa do seu irmão, do coração do seu irmão, ou da sua irmã, ou do seu tio, ou da sua tia, ou do seu primo, ou da sua prima. Mas creia agora que você recebeu e você já está entrando na dimensão sobrenatural. E tenha certeza, você pode até morrer antes. Eu conheço casos de mães que oraram pelos seus filhos, oraram, oraram, oraram e creram e morreram e não viram o seu filho se converter. As pessoas às vezes morrem e logo depois da morte, o filho por quem a mãe orou, o pai orou, se converte logo a seguir. Você precisa crer agora na bênção que vai ser recebida, ou imediatamente ou depois, mas você precisa crer agora como algo já recebido, como algo que já se alcançou. Ore com fé, ore, se possível, em concordância com alguma pessoa da sua extrema confiança, e você vai experimentar coisas grandes e ocultas. Diz a palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em oitavo lugar, o princípio da fé funciona em qualquer área que precisamos receber a Deus. Pastor, tem uma área que não funciona? Não, irmão. Em todas as áreas da vida humana, a fé vai mover montanhas. Na sua vida pessoal, na família, na área de estudo, eu tenho fé de que eu vou estudar e vou conseguir passar. E você vai estudar e vai conseguir passar. Na faculdade, por exemplo, ou num curso técnico de formação profissional. Na área do trabalho, eu tenho fé de que vou receber o um emprego. Você já recebeu o emprego pela fé. Irmão, entenda isso. Você já recebeu. Você já recebeu a consagração. Se é uma oração pela família, seu familiar já está sendo salvo. Não projete isso para uma situação futura. Creia que o Senhor está ouvindo agora a sua súplica e agora mesmo ele está respondendo. Pode ser que demore 3 tempos, de 7, 21 dias. Como Daniel, e aí lhe foi esclarecido que enquanto Daniel orava, o Senhor já tinha ouvido e mandou a resposta, mas os príncipes malignos, para facilitar, as autoridades espirituais malignas fizeram de tudo para obstruir aquela resposta e demorou 21 dias para chegar à resposta. Pode demorar 21 dias, pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, não importa, mas creia que você já recebeu em nome de Jesus. Em nono e penúltimo lugar, mude a sua esperança para a fé. Esperança é escatologia, fé é ação missionária. Então, é necessário que você guarde a fé, a esperança e o amor. A esperança é a esperança do amanhã, da volta maravilhosa e bendita do Senhor Jesus. A Ele todo louvor, porque Ele está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. Ele vem te buscar. Isso é uma coisa maravilhosa. Não abra mão da esperança, nem abra mão do amor jamais, porque Deus é amor e você amará eternamente. Mas para a operação missionária, você precisa da fé. A fé é que te habilita a ter uma vida missionária poderosa. Senão, você vai trabalhar 30 anos para colher 30 espigas de milho, irmãos. Ou você está entendendo? Ou na área pessoal, ou na área familiar, ou no estudo, ou no trabalho, ou no entretenimento. Ah, é? Eu posso orar por um lazer, por uma viagem? É claro. Deus se agrada que nós sejamos felizes. Ele gosta de nos fazer agrados. Então, ore por isso com fé, e você, depois, quando estiver fazendo uma viagem, quem sabe uma viagem a Jerusalém, diga: ah, eu orei e o Senhor me concedeu essa graça. Quem sabe a outros lugares, e você vai ter um entretenimento maravilhoso, porque Deus ama você. Mas é preciso que você ore com fé. E em último lugar, no dia de hoje, a fé é que realiza a tarefa missionária. E a fé para operar a obra missionária é agora. A Bíblia diz agora. A fé é a substância das coisas que se esperam. Na medida que diz certeza, certeza está ligada ao conceito de substância, a certeza última. É, eu não tenho tempo para me aprofundar. A certeza última do meu ser é a substância do meu viver. A certeza última, a mais profunda, a certeza mais profunda do meu ser é como a substância do meu ser. É ela que me move para ser o que sou, para ser o que serei, para ser e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ah, em João 4 também temos um texto que diz: a hora é essa, e já chegou, em que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que hora? A hora é essa. Já chegou. Meus adoradores devem me adorar em espírito e em verdade. Na verdade bíblica e em uma vida espiritual, em uma vida sobrenatural, marcada pela fé, pela esperança e pelo amor. O amor, desde já, e vai nos acompanhar por toda a eternidade. A esperança vai nos remeter a doce expectativa da chegada de Jesus no, na sua volta para triunfar juntamente com aqueles que forem salvos. E a fé, pastor? A fé é agora, irmão. A fé é para você se consagrar agora, para você se santificar agora, para você virar um pastor. Quer virar pastor ou pastora? É agora. Ore com fé. Se aproprie, e a salvação dos meus familiares é agora, amado. É agora. Ore com fé agora. E o meu estudo é agora. Comece a orar com fé agora e libere uma palavra de fé. E diga: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai me dar conhecimento, sabedoria e, sobretudo, disciplina para estudar, para que eu possa entrar na faculdade ou num curso técnico para ser um profissional. E o meu trabalho, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já abriu uma porta de trabalho para mim e eu vou crescer então também na vida material. Não há nenhum problema nisso, nenhum constrangimento nisso. Pelo contrário, você pode e deve caminhar nessa direção, trabalhar, ter sua remuneração. O trabalhador é digno do seu trabalho e pode prosperar. Só tome cuidado para não transformar isso num afastamento de Deus ou numa idolatria. É isso que Jesus nos alertou, que às vezes as pessoas caem numa armadilha. Pedem essa bênção, Deus concede a bênção, a pessoa prospera, mas depois ela se afasta de Deus. E em último lugar, no seu entretenimento, no seu lazer, no seu prazer, diga: Senhor, eu quero ter uma vida de passeio, eu quero passear com a minha família, com meus amigos, ir no acampamento, eu quero ter condição para isso. É agora, amado. É agora, e Deus já está liberando hoje, em nome de Jesus. Amanhã eu vou enviar para vocês a devocional desse curso de liderança e nós vamos trabalhar com a Santa Ceia do Senhor. Ore comigo, eu vou liberar sobre você uma palavra de fé. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que todos os teus filhos que estão fazendo parte desse grupo estão recebendo uma fé que é capaz de mudar as montanhas de lugar. Obstáculos aparentemente intransponíveis serão retirados e os teus filhos vão experimentar uma vida de conhecimento de Deus, de conhecimento do Pai, de conhecimento do Filho, de conhecimento do Espírito Santo. Vão se consagrar, vão se santificar, aleluia. Vão ser cheios do Espírito Santo e de poder, vão ser cheios da fé, da esperança e do amor. Senhor, eles vão amar como nunca amaram e vão amar para sempre. Eles vão esperar Jesus voltar como nunca esperaram. Vai arder em seus corações o desejo dessa volta. Aleluia! Mas eles vão ter uma fé operante, uma fé que muda as situações. Senhor, em nome de Jesus, eu já declaro sobre a vida deles uma autoridade para repreender espíritos que estão atrapalhando familiares de aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, que eles tenham autoridade para expulsar esses espíritos imundos e que essas pessoas, no seu gozo do livre-arbítrio, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador em suas famílias. No estudo, dá a eles disciplina. Senhor, num país que não lê, faz de nós uma reforma através dos cristãos. Imagina se todos os cristãos de todas as denominações, eu estou incluindo todas mesmo, começarem a ler, a devorar a literatura geral, a literatura específica da Bíblia, livros devocionais e a literatura geral. E se eles se colocarem nos melhores lugares das faculdades, Senhor, dos cursos técnicos, isso será um testemunho maravilhoso. Eu, Senhor, em nome de Jesus, ministro sobre a vida deles disciplina para o estudo, disciplina para o curso técnico, disciplina para a faculdade, para fazerem uma ótima formação e se tornarem trabalhadores, pessoas que trabalham nas mais diversas áreas do conhecimento humano e são bem-sucedidos e ofertam liberalmente na obra missionária, primeiro devolvendo na sua igreja local e depois até lhe sobrará tanto que eles, além da sua igreja local, também adotarão outras frentes para abençoar. E eu declaro sobre a vida deles autoridade para orar por uma vida de lazer, por uma vida de prazer, por uma vida de regozijo, para uma vida de satisfação, porque satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Nós somos de Jesus e nós agora já sentimos satisfação sem fim, que eles recebam isso e que eles orem por isso e não tenham medo dessa palavra prazer, como se ela tivesse sido patenteada pelos que andam nas trevas. Não, o prazer da vida abundante, quem desfruta somos nós, que temos a Ti como único Deus, soberano, maravilhoso, doador de todo bem. Senhor, em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação bendita e a motivação de fé do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.